sempre especialista em rock desguiado. Chegou. Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no marmaço! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área também, tô na área! Hoje área, tem aula. Olha que tem aula hoje no marmaço, bora lá! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Tá mais do que na hora, bonito! É bom! Meu sol. Nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar. Chegou a hora, Boninho! E aí, como é que é, Mormaço? Alô, meu amigo José! A referência chegou! E o Mormaço é palco do show! Bora 4K, produtora! Bora mostrar pro Brasil, pro mundo, como é que é o bagulho de Belém do Pará! Chegou a hora de dar show, Boninho! E aí, quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! E quem tá feliz, joga pra cima tudinho agora! Vai começar com o Tazi, Boninho! 0, joga a mãozinha pra cima. Quem tá casado, bota a mãozinha pra cima também. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima também. Quem é do Remo, dá um grito. Dinho, o bagulho já endoidou, Mundinho. E agora, bora mostrar como é que faz. Dia 11 e 12, pode gravar aí na agenda. Dia 11 e 12, pela primeira vez no sul do Brasil. O maior show de pressão tá no ar. Alô, Marcelo Viana. O sul do Brasil vai conhecer a referência do Pará. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou do rei, vocês vão do rei. Fogo no barquinho, então. Tá pegando fogo, Boninho! Quem é que tá na área? Fala aí, ó! O Dinho e Gordo tão na área e o rock tá mil grau. O Dinho e Gordo tão na área e o rock tá mil grau. Todo mundo! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. sal, sal e dá-lhe sal. Passa o pano aí, ó. Sal e dá-lhe sal. Se é caqueado que vocês querem, os homens do caqueado chegaram. Faz. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Boninho. E aí, como é que é? Bora pra cima, Boninho. A referência e pressão e caqueado tá no ar. E agora, no palco, o dançarino já chega fazendo caqueado. Ele já chega dançando. Bora pra cima. Bora estremecer o morro. Faz o caqueado, faz o caqueado. Ninguém segura o neguinho. Toma. Olha o nome grau, olha o nome grau. Toma. Piada de engordo, já chegaram. Que ninguém fica parado, de engordo já. Ninguém parado. É muito caqueado, um gordo e odinho. É muito caqueado, um gordo e odinho. Bora, pitbull. Pega essa cachorra. Bora, pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel. O anão mil grau tá inspirado hoje, ó. Joga, puxa, sal, eu já tô mil grau. Sal, eu já tô mil grau. Olha os cara doido, é muito caqueado. Olha os cara doido, é muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Toma. Agora já! Filho, pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. O Ciro TJ falou! Sentadinho. O rei do caqueado chegou! É só putaria. E doida tudo, Patrick Lou do camarote do Rock Doido! Ai, bora, Dudu! Bora pra cima, Lange do Vesgo também! Faz o caqueado, boladinho, bora, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ensina, galera, vai. Implora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse de novo, não era ex, era sal. Se tu fosse agora, valeu, era ex, era sal. Sal e dá-lhe sal. Gonçalves, obrigado. O meu patrão Neto, entretenimento. O meu patrão Cidinha, Gilson Assis. Serineu de Assis, bora, seu Carlos. O sucesso tá no ar. Vem, Alessandro das Medissas. Ele, meu amigo Celinho, GDG, tá na área, bora Celinho! Amar é admirar. Robert GDG, é o Mário Júnior GDG, tá todo mundo aí, alô Potter! Alguém que ama, duvidas. Meu amigo de Gamofre, da Baladinha do Jurunas, ele também tá aqui, ó! Entramos na cama, nenhuma gama de medo de dar tão pouco consigo disso. Robert e Bruno, meu amigo Reblack da Barbeira do Reblack, tá comigo! Você me chama, tô pronta, vem, Zé. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol. A pressão não para! Vamos lá! DJ Rick de Feões pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai, vai. Vai acelerando, acelerando. Toca que toma, toma, toma, toma na pressão agora. Vem com o gordo, vem com o Dinho, vem! E aí, dona Neia? A equipe Poucas, alô BR! Tá todo mundo aí, ó! Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora! O bagulho endoidou, maninho! A expectativa tomava conta da galera! Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, o meu compadre, o meu compadre Júnior, o Alau acontece, o meu compadre Fabinho, meu cunhado Fabinho, alô cunhado Fabinho, bora pra cima que o show tá no ar. E o gordo Rio de Janeiro, e o gordo Rio de Janeiro. E o Thiaguinho dos Garotos Red já avisou. Eu vou pra Santa Catarina, eu quero ver. Prepara que 11 e 12 é sul do Brasil. O bonde das maravilhas, canção pra valer. E olha quem tá na área, maninho. O presidente Caco Caquinho. E o detalhe, o Flamenguinho ganhou mais uma de 3 a 0. E o Flamenguinho é referência em futebol pelada. Galera do Flamenguinho, bora pra cima. Assim, ó. Bora 4K. Resista mais essa aí, ó. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Um, dois, três, já. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Você está com o DJ Gordo, DJ Dinho Pressão, energizando toda a galera. E sabe, canta! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Canta, canta! As cartas que escreveu eu e a minha irmã Silene, minha sobrinha Sibeli, e minha cunhada Araújo, bora Leninho, bora Fabinho, e aí Davizinho Curtição, olha quem tá na área, maninho, o nosso maninho Sassá, o cara que comanda o churrasco do Sassá, referência na Barão de Garapé Mirim. Stephanie, segura Alex, é velha guarda. E aí, garoto Bruno, o mascote também tá na área, amigo Dieguinho, o Tiaguinho também tá na área, os garotos do Red. mil graus hoje. É um mormaço. DJ Ujo Bravo também tá na área. Bora, Bravo! Agora! Dinho! E essa vai pra primeira dama. Alô, tá indo na área, Ujo. Ela dá valor. Bora, minha sobrinha Sibeli. É pra endoidar no bagulho, bora. Assim, ó. Minha amiga Ellen Moreira, Lara Kelly. E aí, Japa, você é a primeira dama. Japa, é. No clima. Sentir o seu coração. O samba com a emoção. Vamos curtir, vamos dançar assim, ó. Ainda não entendi. Meu amigo Adriano do Parque. A empresária Carla também tá na área. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Meu amigo Valque do Martelo de Ouro. Alguém. E aí, Valque, ele ia valer. Amigo Vira. Demais. A Anne também lá de Mujaru. Você. Amigo Stanley, a primeira dama. A Milena. Irei suportar. E olha quem tá na área. Pela vida. E minha amiga empresária Carlinha Monteiro. Sim. A mulher dos fogos. E a volta hoje. Se eu amanhecer, olha pra lá e não te ver. E aqui no telão. Bota aí o Spar do Sol no telão, Brasil! Você, o maior centro de bronze de Belém do Pará agora! Isso, bora, dona Renata, pra cima! Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas. Bora, família, o show dos polêmicos dos Jurunas. E a 4K resiste a tudo aí, ó! Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Toma, toma, toma no pequenado, toma do gigante, vai doidando, e agora, como é que é? Oh, Mauri. Faz a dancinha, dancinha do bregação. Toma no pancadão, toma no pancadão. Já que é dancinha, então faz aí, vai. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo, fogo. Faz a dança da sapatão, é a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Tá igual um de gente aí. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Vai virar mais uma. É aniversário do Jota, poucas ideias. Bora, Tanaka, bora, Kyoto. Hoje tem aniversário do camarote delas aí, ó. De rocha, valeu. Um abraço pra galera. Sucatinha. E bota no telão Replec Barbearia. O homem que faz o visual do Gordinho. Toma, toma, toma, toma, toma no batidão. Bora, meu amigo, o pato do pastel do pato. Toma pressão, ele é a primeira dama. 3, 2, 1, já, já. Sinto saudades. E aí? Eu só queria uma chance. Produtor do Brabo. Mano, bora, Udio Brabo. Noite eu vou realizar. E aí? Meus pensamentos impuros. O bagulhinho da TF, o Raci, o Alan Souza. Oh, o meu amigo Alan Boca Melada. Bota logo no telão aí, R.A. Boutique. Compressão. R.A. Boutique, a marca Duke Gold no telão. Mas se você. Segura, Anderson. Quiser só prazer. Empresário TH, o tio Chico do Jurunas é croco na veia. O que vai acontecer? Da DRA Boutique. Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De mim gordo, tô arioque, tá de... Meu amigo sujo da TF. Arioque. Tá na área. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que é. É a referência Sal. Do crocodilo que tá aqui, como diz o Ademar Gonçalves. Uhul. bora no caqueado. Bora do gingado. Bora no caqueado. E agora, mano? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Bora beira da construção. Pra lá. E aonde de Bujaru? Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. É Bagão. Dança, dança, dança. Dança, dança. Alô, Bagão. Dança, dança, dança. Dança, dança. DJ Utiel Brabo, porra. Cuida, seu amigo Renato, toda a equipe do solteiro. O preguiça, o orelha, tá todo mundo aí, ó. É Matulão. Isso, matou, matou, matou, matou no batidão. Vai, vai, vai, vai. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Deixa bolado, Lohan. Aqui hoje eu passei. O Derek Caixa, empresário, tá na área. Bora, galera da TS. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a máquina. Vai de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos comigo na tempo. Me esquece por um canto, quietinho no seu canto. Super. Eu tô de longe, mas tô vigiando. Ano que vem, mas tá ali na peça. Passou de 18, qualquer. Ano que vem. O Botara corrupiu, o Ciro da TJ, o Zeca da Joia. Vai de marola, quer acabar com a minha festa. Bora, bora, Dinho, bora, bora, bora, Dinho. Eu sinto tudo por você, mas você não me deu valor. É simplesmente suas melhores! Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Com os olhos e aí, bichadão! De lágrimas. E agora, Paulinho? Agora todo beco sem saída. E do telão! Peguei a minha. Bota aí o chute certo do telão! Só quis brincar com o maior site de aposta! Não. Agora com o contrato renovado! Alô, Nilson! Alô, Júnior! Alô, André! Eu sou otário. É chute certo da parada, maninho! E agora? Pode chorar! Aqui, ó, é do meu amigo Harrison Lemos. Olha o sucesso rolando, Harrison. Essa música é muito firme, ó. Se liga no som. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. E aí? Meus escudos, mas a força é. Gordo e Dinho Pressão. Tenho como conter. Bracelinho da GDG. Nasce sem eu. Toda GDG na. Talvez seja ser. Eu e o Clebinho. Para ti. Da TF, um abraço, moleque. Que a noite eu oro, peço. Equipe TF, galera, bora, Bruninho. Toda coragem que eu preciso. Diego Caçador também, da área. Sei o quanto eu te amo. Um bagulho doidão geral. Atenção. E aí, 4K? Primeira e agora? Estabiliza Lingar. Chamar a tua. Treina Reis, Kate Maia. Eu farei de tudo. Jeff Raiol. Engenheiro Jorginho, bora Fernando. Pelas o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Foda é que você de mim não se. Alô, Manu. Será que é de. Olha o sucesso rolando aí, ó. Vamos ver. Olha o mormaço daquele jeito. Peço que não me maltrate mais. Pois corro o perigo de gostar. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra. Meu amigo RB, meu amor, Gold Story. Bora, Bruno! Eu juro, RB Gold Story. Tentei amar quem essa vicia, eu sei. E aí, parceiro sujo? O foda é que você. Diego Caçador. Sai. E minha maninha, essa sala já tá mil graus. Tino, pra maninho! Vamos ver. E aí, como é que é? Eu peço que não. Cuida, seu amigo Peleleu. Mais. O Cicinho Bobinho, Leonardo Oliveira. Tino, partiu, daqui a pouco tem. Está. Barracão do Dizer. Faltar no repertório. Olha o Bruninho da família Pitch da Valor. Minha amiga Camila Marquezinha, a musa do Flamenguinho. Você falou amor, que eu tinha que chegar no fim do poço. E aí? Eu cheguei. O Eric do Whisky. Olha, Thiaguinho, prepara. Compra logo tua passagem, Vertinho. Que 11 e 12 tem sul do Brasil, pai. Isso é fronteira. Aqui tá filtro tão escuro. Aqui tá filtro tão escuro. O meu mundo parou de girar. Eu preciso do teu olhar. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Olha a dentada em cima! Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. O meu amigo Ney, poucas ideias. Nada dentada. Ele e a dona Neia já falaram, é assim, ó! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do... É o fortíssimo dele, é poucas ideias. Sorridente. E aí, daí? E olha o gordo, olha o... Ele tá na área. Tinha pressão. E aí? Tinha pressão. E sábado, dia 28, o beat é, o é o aniversário dele. Pode chandar, por quê? Porque ele já falou. Crocodilo aí. Eu vou levar o gordudinho. Crocodilo pode pra fazer ver uma apresentação única. Passando agora. Cuidado com o crocodilo. Que sábado tem palácio. Baseado, faz o sábado, dia 28, tem Palácio dos Bares. E a galera joga a mãozinha pra cima. Dá de soquinho pro céu. Bora, maninho. Bora detonando, bora, bora detonando. Ai, ai, o caqueado, caqueado, caqueado. 3, 2, 1, já. Japa Gravações. Oh! E aí, maninho, detona mais uma, detona mais uma, assim, ó. Quando eu mandar a putaria, vai, a... Bota logo no telão aí, Brasil. Penelo, bicha hermosa. E do meu parceiro, olhou e a Deise Miranda. As melhores marcas você encontra. A Penelo, bicha hermosa. A 1, fica entre... Fica lá em frente o intercede. E a 2 fica de próximo da Mário Gola. Bora pra cima que o bagulho já entrou. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Pra endoidar tudo. Bora, Cris Lima, produtor do Brabo. As canceladas, Rani, Gabi e Bianca. Olha as canceladas na área. E aí? Bora botar barriga nesse pavê agora. Bora, Renan Furtado da TF. Olha a pressão, só aumenta aqui. Fala, Gordinho. E a 4K produtora. Resista o momento que o bagulho tá doidão, tá doidão. 3, 2, 1, que gol! O bagulho doido a todo momento! Olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só. Oh, é croco na veia. Incendeia caldeirão, o animal tá na... As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota. E aí, como é que é? Como é que é, maninho? Vai, vai, já, já, já, já. Nossa amiga Tamires, a primeira dama do Eric do Whisky, tá na área.

Gordo e Dinho Pressão. Patrick da Pedreira, o Bruninho da TF, o Sujo da TF, o meu amigo Diego Caçador tá na área. Agora. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Till the wheels fall off. Hold up. Say, for my to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, vai, rapaziada. Só os usuários. Every day. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Eu quero. Vou abrir a boca e falar do preconceito nessa sociedade escrota. Preso em tudo que passa e do que... Everybody's going to the party, have a real good time. E aí, David Beckman? De rocha, moleque. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim. Atenção, sempre tão... A rapaziada, a produtora 4K, dá um cheiro rapidinho. O sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem um amigo de verdade, aquele amigo que sai com você pro rock, abraça ele agora, abraça ele e fala: amigo, se eu ficar doidão, me leva pra casa, senão a gente doida aqui no Grosso. Ô, Ana Júlia. Só quem tá gostando joga a mãozinha pra cima e pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão que o bagulho já doidou. Amigo do Zeca da Joia. E aí, dei poucas ideias. Olha, dona Ney. Sonhei que estava em Moscou dançando pagode. Sou na boate. Vai sair aquele charco com arroz, mano. Eu sonhei que estava te falando. Dançando pagode, pulso na boate. Bora pra cima. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia... Meninas, prepara que vai rolar o concurso do funk. Vai. Parecia até um frevo. Hoje a premiação vai ser alta hoje. Parecia até um... Misturando tudo, vai lá. Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, o dia é tarde, mas você decide se esconder. E responde essa mensagem, isso é... Olha o Buda Gomes. Fica com... E... Tá dançando, tá dançando, ó. Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa, e você vai querer o meu beijo. Do nada assim, fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, quando lembrar da... Amigo Max do Mega Real, do Mega Real. Opa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas. Eu vou tocar uma aqui que todo mundo conhece, quer ver? Que me deixa louco. Se você conhecer essa que eu vou tocar agora, você canta e canta alto, tá bom? Fazer, viu? Essa aqui, ó. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber. Empresária tá aí na Lobato. E o Ramon Bahia, bora Ramon. Tá sumido, né, Ramon? Eu vou botar pra gerar. Gente da melhor qualidade. Beber, vai chorar. Bora Marlon Beach, bora Valesca. Vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Dá minhas gravações, trabalho tudo. Se o som é macio, você vai gostar. É, Celinho. Tá rolando e não pode. É rock de GDG. Festa na roça é assim. E aí, Potter? Segura minha mão que você. Olha o Alessandro, Fábio do Comércio. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Edgar Mofo vai patrocinar o concurso do funk. Quanto é? Quanto é? Eu e você. Assim pra mim. Bora, vem, 50 deles. Sim, vamos. Mais 100 do Ciro da TJ. Amiga. O bagulho vai pegar fogo aqui, mano. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. Bora, Carlinha Monteiro. Hoje tá de rock, tô junto com a primeira dama aí. Nosso som é mais Araújo. Minha mãezinha Silene, o Fabinho. E não pode parar. Sobrinha Sibeli também tá na área, Leguinho. É assim. O Juan tá todo mundo na área, gente. E você roda, tá? Orgulho doido. Bora, Sassá. Cê dança assim, que tal isso aqui, ó? Volta, rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que já... Vai rolar o concurso do funk. As infantarelas no quarto escuro. Você vai, eu miro, eu te amo. Meu amigo Rua Louco. Eu vou falar que não. Hoje é a segunda parte do seu aniversário. A minha amiga André. Falar que te amei. E Andressa. Monissa, sai aí. Vai pegar fogo agora, Monissa. Isso, muito bem lembrado. Oh, saca do aniversário, meu parceiro. Oh, Rua Louco, ele tá feliz da vida. Parabéns pra você, meu parceiro Juan. Oh, ele, nossa amiga Andressa. Oh, um abraço do Tino. Meu amigo Diego, caçador, a primeira dama. Bora, sujo! Olha, acabando aqui, a gente vai direto pro Barracão do Eliseu. Festa até 6 da manhã por lá. Vai, meu Deus do céu. Que é fácil.